Ah, track cheio, Will e Janine. Pilaco nato, brasileiro involuntário. Eu sigo os clássicos, atuais ou centenários. Ou cenários pintados em tons gelados em quadros. Salve solto sem nenhuma procedência. Me pergunta de onde eu venho, qual a minha descendência. Desde os engenhos, vem sendo feita a essência. Complacência na vivência ao lado de seres humanos. Analiso a trajetória e concluo que perto estamos do fim dos dias, implica em triste cena. E a rançosa birra nas derradeiras fileiras de pobres mendigos fedidos, pedindo e dormindo embaixo de marquises caindo. Quase sempre embriagados, quase nunca retratados em colunas sociais, albergues e hospitais, icebergs, capitais de giro que só gira pra deixar uma classe mais rica que trepudia de quem batalha na rima e na vida. Eu não entendo tanto sofrimento. Que será assim? Será o fim? Eu quero sim. Mais dias lindos. Vem, irmão. Venha de onde vier. Estar em paz, numa tranquila, com meus iguais, sempre. Entre inúmeras questões, uma das, ora pois, porque os meus pulmões não são blindados pra fazer frente ao ar industrializado. Nessa terra que gente é mercado, que pobre apanha calado, sofre do crack soldado na calada. Úmidas calçadas, desenho a street pra mansões projetadas com gente triste. Travam tretas sem tréguas na terra, ninguém se entrega na guerra ou morre. Agora, quem fica ou quem corre, a roupa não te salva. Pelo rap galgue nos beats se esbalda para melhores condições. Eu quero as soluções que aliviem os corações, os meus, ó Deus. Será que isso é necessário, hein? Gente mata gente, faz o outro de otário. Tem homens humilhados por moedas no salário, man. Faz eu creio que essa conduta vai te custar caro, então. Eu não entendo tanto sofrimento. Que será assim? Será o fim? Eu quero sim. Mais dias lindos. Vem, irmão. Venha de onde vier. Estar em paz, numa tranquila, com meus iguais, sempre. Porque eu não entendo tanto sofrimento. Que será assim? Será o fim? Eu quero sim. Mais dias lindos. Vem, irmão. Venha de onde vier. Estar em paz, numa tranquila, com meus iguais, sempre.